rouba a bola e solta o som e vamos dançar com o Robinho. O rei chegou, papai. Garrando tudo ao vivo, chute, sopa, papai. Repertório novo assim, eu cheguei no forró e a galera à vontade. Tô com meu copão na mão e elas descendo suar. A minha carteira tá cheia com meu salário, pois eu tô bancando tudo o que elas pediram, pai. Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio, vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio. Vamos embora pra gente namorar, se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar. O Cristo tá cantando, na moto, pega a melodia do vale de favela. Estoura! Aquece no cacete, fama se estresse. Me chama de safado, puto e cafajeste. Aquece no cacete, fama se estresse. Me chama de safado, puto e cafajeste. Aquece no cacete, fama se estresse. Me chama de safado, puto e cafajeste. Aquece no cacete, fama se estresse. Me chama de safado. Puxa do cavaco, o alagoano estourado. Sabe no piseiro, vai chorar com o Brasil, menino. Abra a bala e solta o chão. Eu cheguei no forró e a galera à vontade. Tô com meu copão na mão e elas descendo suar. A minha carteira tá cheia com meu salário, pois eu tô bancando tudo o que elas pediram, pai. Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio, vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio. Vamos embora pra gente namorar, se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar. O Cristo tá cantando, então pega a melodia do vale de favela, o ritmo é assim. Aquece no cacete, fama se estresse. Me chama de safado, puto e cafajeste. Aquece no cacete, fama se estresse. Me chama de safado, puto e cafajeste. Aquece no cacete, fama se estresse. Me chama de safado, puto e cafajeste. É ao vivo, é ao vivo. Chegou!